Altoona 00 Grau, Zona 1 Norte, na 473. 3390, Puka departure, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, Aru transition, Alpha Romeo Uniform transition. Call code 5410, departure with the frequency 120.8. scanning 1014. Aguardando a passagem da aeronave da Aero Europa, após ser autorizado por Confete. Eu subi e mantenho nível 370. 370, subi e mantenho 370.